no lo sé. Tú hambre na mi, da ura mi, ay cola na, muso a mi, au cola na. Quilo no lo sé.

gosta de balada. Chega no forró, capricha na pegada, que faz amor gostoso quando for de madrugada. Eu vou trocar essa mulher. Olha, são 9 horas e 26 minutos. Então estamos à escuta de Coração Cigano. Isto é negócio. Eu espero que vocês estejam todos bem aí desse lado à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão à escuta das manhãs românticas. Uma televisão, negócio é negócio, pra ser devolução. Ela não tem controle, só vive fora do ar. O nome que eu chego em casa tá deitada no sofá. Coração cigano. Continuamos em, e continuamos com Romana, Romana, Nossa Senhora do Amor. Valeu! trabalho é demoroso. Eu a durar o portão, quando ele está nervoso, não aceita opinião. Não aceita opinião. Chama então sua mulher, ela é toda boa zona, e eu só faço o que ela quer. Eu gosto de opinar, só tenho opinião. Eu gosto de opinar em qualquer ocasião. Eu gosto de opinar de manhã ou à tardinha. Eu gosto de opinar na tua cadeirinha. Eu gosto de opinar, só tenho opinião. Eu gosto de opinar em qualquer ocasião. Eu gosto de opinar de manhã ou à tardinha. Eu gosto de opinar na tua cadeirinha. Ora, são 9 horas e 35 minutos. Então eu tenho aqui um pequeno anúncio que eu vou anunciar, porque hoje não temos a PUB no nosso ordinador, e vou anunciar então que a Rádio Arcancielo faz um baile de aniversário no dia 6, sábado, no dia 6, sábado próximo, no dia 6 de novembro. E começa às 20h30. Ora, então, a entrada são 10 euros para quem não é sócio, para quem é sócio, 8 euros. E começa com os Minhotos da Chapelle e a Ronda Minhota. E depois temos um grande artista que estará lá presente, então, que será o grande concertina de Avenida Portugal e o Nelson Costa. Então, como vocês sabem, a Rádio Arcancielo faz o seu baile no dia 6, sábado de novembro. Então vamos continuar com a música. O que a gente quer é muita, muita animação. Então, continuamos com a música e vai ser José Malhoa, Não Me Roubes Este Amor. Sempre sonhei. Nossos olhos se cruzaram nesses olhos e assim ficamos nós os dois. Tu viste um caso, eu fiquei apaixonado. Diferente sentimento foi. E agora andamos a ver quem consegue tê-la. Loucos transformados em rivais. E por saber quem és amigo, eu peço uma vez mais. Amigo, não me roubes este amor. Tu sabes que eu quero tê-la e ficar com ela o tempo que for. Amigo, não me roubes este alguém. Para ti é só uma aventura, para mim é ternura que sempre sonha. Nossas vidas se cruzaram nessa vida e assim ficamos tu e eu. Tu viste um beijo, eu vi mais do que um desejo. Diferente amor em nós nasceu. E agora andamos a ver quem consegue tê-la. loucos com interesses desiguais. E por saber quem és, amigo, eu peço uma vez mais. Amigo, não me roubes este amor. Tu sabes que eu quero tê-la e ficar com ela o tempo que for. Amigo, não me roubes este alguém. A ti é só uma aventura, a minha ternura que sempre sonha. Que sempre sonhei. Ora, então, vimos de ouvir o José Malhoa, não me roubes este amor. Então, eu daqui eu falei um bocado do baile de aniversário da Rádio Arc-en-Ciel. E depois, vocês, quem tiver interessado de ir ao baile, tem que ter o passe sanitário ou o teste PCR em dia, porque é obrigatório lá. E também temos a banda Ninja, que anima o baile para o grupo Ninja, que vai estar também animar o baile de sábado 6 de novembro. Então vamos lá escutando as nossas músicas. Senhoras e senhores, o baile vai começar. Ora então o baile vai começar, mas é só sábado, não é hoje.

vai dar. Nem eu. Mas vamos resolver. Ora, então estamos à escuta de Soraya, Quando o Nosso Amor é Assim. Discussão. Vai bater no osso quando sinto que nós não estamos bem. Não vamos brigar mais. Desculpa se diz algo que te magoou. Mira que ele é, mira que ele é. Os dois, depois desta briga, fazemos as pazes. Amor, beijo daqui. Amor, beijo dali. Abraço, bem apertado. Mas quer sair? Eu quero ir até lá. Onde só não vai, não vai. Andar esse momento. Ora então, são 10 horas aqui na nossa rádio Arco-Íris 96.2 e estamos à escuta de Ana Malhoa. Vimos de ouvir a Ana Malhoa. Ora, eu tenho aqui um pequenino anúncio para fazer, que é da parte do seu presidente da Associação de Jarjó. Então, ela diz que no dia 13, sábado, no dia 13 de novembro, faz a festa das castanhas. E para os sócios é grátis, mas para quem não é sócio são 15 euros. E tem que ter o passe sanitário em dia. Então, vocês já sabem que o presidente de Jarjó faz a festa das castanhas no sábado e que para os sócios é gratuito e para quem não é sócio são 15 euros e com passe sanitário obrigatório. Então, vamos continuar com as nossas músicas. Cantar, dançar. Arranja um par, vem para a minha beira. Aqui eu tenho muito amor e carinho. Até o padre aperta com a freira. Este é o baile do Luizinho. Até como vocês sabem, no sábado, no dia 6 de novembro, há um baile que a Rádio Arco Cancel organiza, o baile de aniversário. E estarão então na presença com Nel Costa, os Minhotos da Chapelle e a Ronda da Minhota. E também a banda Nijma. Então terá a abertura das portas às 20h30. Com passe sanitário e teste PCR obrigatório. Então estamos à escuta do Roizinho bem ao baile. Mas hoje é dia do meu lindo acordeão. Arranja um par, vem para a minha beira. Aqui eu tenho muito amor e carinho.

Escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então estão a escutar o Fernando Correia Marques, Não Me Leves a Mal. Eu fico tão fora de mim quando te quero. Ai, ai, ai, por ti eu espero. Ai, ai, ai, eu sou sincero. Ai, ai, ai, não sei o que vai ser de mim. Dou tudo para te ver, mas sei que nunca estás. E vou-me arrepender se tu não voltas atrás. Não achas que é demais? Faz tempo que não me sais. Não me leves a mal, mas assim não é viver. Estou louco para te ver, mas quero desta vez dizer tu és para mim e eu vou sempre amar. Quando te vejo, ai, ai, ai, o meu desejo, ai, ai, ai, é dar-te um beijo. Ai, ai, ai, eu fico tão fora de mim quando te quero. Ai, ai, ai, por ti eu espero. Ai, ai, ai, eu sou sincero. Ai, ai, ai, não sei o que vai ser de mim. Estou louco para te ver, mas quero desta vez nos teus olhos dizer tu és para mim que eu vou sempre amar. Desejo, ai, ai, ai, é dar-te um beijo. Ai, ai, ai, eu fico tão fora de mim quando te quero. Ai, ai, ai, por ti eu espero. Ai, ai, ai, eu sou sincero. Ai, ai, ai, não sei o que vai ser de mim. Está meu lado, Antônio. Sem planos, preciso ouvir, ouvir que me quer. Don't think

nos magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se envolve no beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Amar às vezes magoa, faz-nos manter a distância. Mas quando a gente perdoa, já nada tem importância. Tudo se envolve num beijo e outra jura se faz. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. Passou, passou e não vale a pena voltar atrás. A malta leva o dia inteiro a trabalhar, toda a semana numa grande barafunda. Fim de semana é tempo de relaxar e aproveitar, vem de sexta até segunda. Uma curtida nos braços da namorada, com a família uma cena mais profunda. Com os amigos uma boa jantarada, fim de semana é brutal para a desfunda. Com os amigos uma boa jantarada, fim de semana é brutal para a desfunda. Com os amigos é para a desfunda. Com a namorada é cantadura. Com os amigos é para a desfunda. Com a namorada é cantadura. E pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catrapumba, vai tudo para a espuma. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Com os amigos é para a segunda. Com a namorada é grande puta. Com os amigos é para a segunda. Com a namorada é grande puta. E pumba catapumba, vai tudo para a segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. E pumba catapumba, vai tudo para a segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Começa a sexta-feira, só paramos na segunda. Só paramos na segunda. Só paramos na segunda. E catapumba! E ao balão, entram as casas contigo muito brinquei. Até fizemos de enfermeiro e sujeão. Foste rainha e eu até fui até o rei. Que lindos tempos foram esses que lá vão, em que fizemos de coisas por e além. Ações bonitas fizemos muitas então. Também fizemos maldades com ninguém. Depositei meu amor em ti, meu bem. Então foste a minha Cinderela. Foste o amor mais lindo que se tem.

eu já estou bem. Doeu demais estar só, mas já me habituei. Não voltes mais, estou-te a pedir. Tempos iguais não estou disposta a repetir. Aprendi a ser feliz sem pensar se vens ou vais. Até voltei a sorrir sem estares aqui. E sendo assim, não voltes mais. Esquece de uma vez por todas que eu fiz parte do teu mundo. Nem te lembras que eu fui tua como tu. Aprendi a ser feliz sem pensar se vens ou vais. Até voltei a sorrir sem estares aqui. E sendo assim, não voltas mais. Esquece de uma vez por todas que eu fiz parte do teu mundo. Nem te lembras que eu fui tu. Ora, 11 horas na Rádio Arco-Íris, então vocês estão à escuta das Manhãs Românticas e estão na presença de Lourenço. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E vamos entrar então na última hora da nossa emissão. Ai, papá. Mas ainda vamos ficar com muita, muita música portuguesa até ao meio-dia. Sincero, mulher latina. paixão disfarçada de mulher, envolvente e sensual. Coração de gelo que não quebra e que pode ser fatal. Por mais que digas que não, ninguém cala a voz do coração quando é não. Por mais que tentes fugir e finjas que não, não há grito no mundo mais forte. Por mais que digas que não, ninguém cala a voz do coração quando é não. Por mais que tentes fugir e finjas que não, não há grito no mundo mais forte que a voz da paixão. Ora, estamos à escuta de Sérgio Rossi, a voz de quem da paixão. Para lá dos meus desejos, vem para lá dos pensamentos. Basta um piscar de olhos para me deixar a sonhar. Parece uma menina com um corpo de mulher. Coração de gelo que não quebra e que pode ser fatal. Por mais que digas que não, ninguém cala a voz do coração quando ama. Por mais que tentes fugir e finjas que não, não há grito no mundo mais forte. Por mais que digas que não, ninguém cala a voz do coração quando ama. Acabamos de ouvir Sérgio Rossi, voz de paixão, e continuamos então com a Rosa Arredonda Saia. Oh Rosa Arredonda Saia, oh Rosa Arredonda Bem. Ora, espero que vocês estejam todos bem e de saúde, é o que eu desejo a todo mundo e a todas as pessoas que estão à escuta da nossa Rádio Arco-Íris 96.2. E espero que vocês passem uma ótima terça-feira. Estou aqui a ver para o Belux, está um bocadinho, o tempo está enevoado, não sei se estará a chover, mas está um bocadinho fresco. Mas aqui dentro está um cantinho, e com estas músicas é para vos alegrar o coração, dar-vos muito calor. Então vamos escutar a música. Nunca vi a dançar, eu gosto delas como a Rosa, ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Oh Rosa Redonda Saia, oh Rosa Redonda Bem. Oh Rosa Redonda Saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh Rosa Redonda Saia, que fique bem redondinha. Atrevida, gosta de dançar.

vai chegar. Graças a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Graças a Deus. Agora estamos à escuta de Rubem Aguiar. Graças a Deus. E Garbo e Sara. E vamos continuar então com a nossa missão com Fernando Santana, Sofri por Ti. Estou só a pensar em ti e não suporto a solidão. Estou só, porque te perdi e já nem sinto o meu coração. Tanto esperado, sem ti a meu lado, não posso viver na ilusão. Por ti, sofro por ti. Neste cantinho, recordo sozinho o que vivi. Por ti, sofro por ti e não entendo porque a ti me prendo, vendo sem ti. Solidão, não te quero mais. Deixa-me agora, quero viver. Solidão, se de mim não sais, chegou a hora, de amor vou morrer. Sem ti a meu lado, não posso viver na ilusão. Por ti, sofro por ti, neste cantinho, recordo sozinho o que vi. está bem tua mão. De repente me lembrei que já está bem tua mão. Aqui tens meu coração, sem chave para o abrir. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Aqui tens meu coração, tens sem chave, sei que vai. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Ora, 11 horas e 40 minutos. Então, vou passar aqui um pequeno anúncio que pediram para passar, que é da parte do presidente de Jarjó. Anuncia que fazem a festa das castanhas no sábado, dia 13 de novembro. E então, os sócios é grátis e não sócios são 15 euros. E é preciso, o passe sanitário é obrigatório. Ora, e vamos ficar então com a nossa música até ao meio-dia. Falta-nos 20 minutos e vamos ficar então com

construir. Sem cá buscar este velhinho imigrante, quero morrer um instante em Londres. Oh, Portugal, eu já não posso suportar esta amargura de morrer longe de ti. Eu vivo apenas com a esperança de abraçar os filhos lindos e os netos queridos que eu nunca vi. Ah,